relógio. A noite foi sem que eu pudesse adormecer. Um novo dia vem surgindo no horizonte e eu ainda estou chorando por você. É grande a dor que estou sentindo nesse instante. Não compreendo por que sofro tanto assim. Meu Deus do céu, eu lhe pergunto por que é. Eu fui gostar de alguém que não gosta de mim. Tormento, vou seguindo meu caminho, sempre sozinho, sem saber nem o que faço. Quando à tardinha o sol se esconde, então eu choro, só de lembrar que você vive em outros braços. Dentro da noite, no silêncio do meu quarto, as minhas lágrimas me causam desespero. Choro baixinho, sufocando a minha mágoa. Enxugo o pranto na fronha do travesseiro. Não me conformo de viver assim sofrendo, mas vou seguindo carregando a minha dor. O meu destino é padecer eternamente, porque não posso esquecer meu grande amor.